Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu, put us beyond. I got a bad feeling about this. What do you want, gigawatts? Para nerd. Um podcast para. Saudações colecionáveis, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 46º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio eu chamei dois queridos amigos para falarmos a respeito de um tema, até porque não dizer, bastante controverso entre as pessoas, entre os nerds principalmente, mas entre as pessoas em geral, que é coleções. Será que a pessoa que faz uma coleção, ela pode ser considerada estranha, bizarra, maluca, nerd, por que não dizer? Vamos falar sobre isso, e para falar deste assunto tão colecionável, eu trouxe do famosíssimo podcast Café Brasil o não menos famoso Luciano Pires. Saudações, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. O famoso fica por sua conta, cara, mas é um prazer estar aqui com vocês aí. Vamos ver se a gente consegue destrinchar esse lance aí das coleções. Ah, bicho, depois que você me ensinou a despocotizar o Brasil, você é famoso sim. Ó, cara, é um trabalho insano, viu? Porque não falta trabalho, cara. E quanto mais a gente despocotiza, mais pocotó aparece. Então. É, né? Material de trabalho é abundante nessa área. Bastante, bastante, cara. Mas pro caso de alguém por acaso não conhecer o Café Brasil, que é realmente um crime, conta pra gente o que é o Café Brasil. Então, o Café Brasil é um programa, eu faço palestras pelo Brasil afora, eu escrevo livros, eu tenho um trabalho bastante forte nessa área de comunicação, que é resultado de uma experiência de vida grande. Eu fui durante 26 anos executivo de uma multinacional de autopeças, mas minha origem é cartoon, eu sempre fui cartunista, escrevi bastante, né? E então, experimentei uma série de atividades ao longo da vida, aí, que foram me mostrando uma visão do Brasil bastante particular. Eu, lá no final de 2001, eu decidi que eu ia começar a escrever a respeito dessa coisa da falta de critério, da falta de pensamento, da falta de espírito crítico. E foi exatamente na época em que surgiu no mercado aquela coisa fantástica que foi o Pocotó, né? A Eguinha Pocotó. Uhum. E foi assim, no auge da Eguinha Pocotó, eu peguei esse tema e escrevi um livro chamado Brasileiros Pocotó, Reflexões sobre a Mediocridade que Assola o Brasil, onde eu trato exatamente disso, né? Por que pessoas inteligentes se juntam e tomam decisões burras, né? E comecei a cutucar essa história e foi muito legal, porque começou o povo a reagir. E dali pra frente, cara, virou uma loucura. Eu comecei a fazer palestras a respeito, comecei a contribuir pra uma série de revistas, jornais e tudo mais. Até que um amigo me deu a dica de fazer um programa de rádio. Em abril de 2005, eu comecei um programa de rádio na Rádio Mundial aqui em São Paulo, que foi tranquilo até final de 2006, setembro de 2006, quando eu não me conformava de fazer um baita trabalho, botar o programa no ar e o terminou, acabou, né? Eu falei, pô, mas não é possível que essa coisa se perca. Será que eu não consigo dar uma vida maior a esse programa? E aí eu conheci o lance do podcast. Então eu já peguei uma coisa que já vinha andando na rádio e trouxe pra dentro do podcast. E ao longo do tempo, o podcast cresceu de tal forma que hoje eu faço um podcast que vai ao ar em várias rádios do Brasil, entendeu? Eu trabalho para o podcast, com linguagem de podcast, depois de pronto eu distribuo para umas rádios que também coloco no ar. Então eu tenho dois tipos de públicos distintos, né? O público que me escuta o programa abaixando pela internet e o público que ouve pela rádio normal, né? Fantástico. É um dos raros casos de que começou no rádio, foi pra internet e depois voltou pro rádio, né? É, na verdade eu nunca saí do rádio, né? No rádio tudo começou e nunca parou. O que houve é que a partir de um momento eu comecei a distribuir pela internet também. E aí eu entendi que a relação com a internet, essa relação que o podcast forma com os ouvintes é um negócio muito maluco, né? Muito mais forte do que o rádio. Com certeza. E aí isso foi fascinante. Quer dizer, aí a coisa cresceu, eu coloquei um site no ar. Então hoje nós temos um site de podcast, estamos lá com 272 programas no ar já, com 25 minutos cada um. Quer dizer, um volume de conteúdo gigantesco, né? Com certeza. E com esse lance muito legal, como eu faço um programa que ele é basicamente atemporal, Se você entrar lá hoje e for escutar o programa número 1, tá valendo. O 2 tá valendo. Então, esse é o grande lance do podcast. Ele não morre nunca, né? Eu sou prova disso. Eu já fiz maratona do Café Brasil. O Luciano sabe disso, que ele já encheu o saco dele de tanto botar comentários lá no site. Legal, muito legal. E além do meu queridíssimo Luciano Pires, eu trouxe também um cidadão que vai ter que fazer jabá daquela porcaria do Pauta Livre News, mas eu não trouxe ele por causa disso. Ele é Ícaro, também conhecido como Senhor Seu Panda. E aí, primão, como é que você tá? Olá, tudo bem? Isso, tem que me zoar com a história do Paulo Henrique Amorim. Muito obrigado, viu? Luciano, você não leva a mão não, mas é que a galera do Pauta Livre News cisma que a minha voz é parecida com a do Paulo Henrique Amorim. Vamos ver ao longo do programa, que você deve dar, em qualquer momento você vai jogar água fora da bacia e acho que vai ficar igual a ele. Né? Claro. Isso. Agora, Panda, você é bastante conhecido por causa daquela porcaria de podcast do Pauta Livre News, daquele maldito baiano safado do Torinho, mas eu não te trouxe aqui por causa disso. Eu te trouxe para este podcast de coleções por que motivo? Ah, porque eu tenho o melhor blog de diecast do Brasil. Isso é as pessoas que falam, eu já não falo isso. Não, eu já falei que você tem o maior blog podcast de diecast miniaturas conduzido por um panda. Ah, é, também, né? E pra quem quiser conhecer esse blog, Pandão, qual é o endereço lá do diecast? Pra visitar o diecast Connection é só digitar aí no navegadorzinho, né? www.diecastconnection.com.br. Muito bem. Bom, Luciano Pires, eu não vou pedir para dar o endereço do Café Brasil, porque quem não conhece Café Brasil, que morra. Vocês são pocotóis, vocês têm mais que tomar vergonha nessa cara. Brincadeira. É só procurar Café Brasil no Google, que ele vai dar pelo menos umas 5, 6 resultados diferentes, né, Luciano? É, deve ter. E o mais recente é o site dele mesmo, que é o www.podcastcafebrasil.com.br. Aí não tem erro, tá tudo lá. Excelente. Voltaremos daqui a pouco falando sobre coleções, depois dos Nerd Meios, do Curiosi Nerd e do Cine Nerd. Vamos lá. You got an Nerd Mail. Gabriel, tudo tranquilinho? Tudo certo, meu garoto. Vambora, vamos gravar esse negócio? Tranquilo. Belinha, como é que tá? Tá bem, tá aqui olhando pra televisão e falando uou, assistindo o Rio. Recadinhos? Então, vamos de recadinhos. Recadinho. Você, meu querido ouvinte, que ouve esse Paranerdia pelo feed do iTunes ou pela página da Combo Podcast, nossos parceiros, lembre-se sempre que este podcast é parte do site paranerdia.com.br. Acesse o site, dê um page view pra gente, por favor, e não só acesse o post deste episódio, mas também os posts que eu sempre coloco de vez em quando lá e que o Gabriel tá devendo uns poucos posts também lá no Paranerdia, né? Poucos não. Poucos não. É, né? Vamos lá. E pra quem quiser reclamar disso tudo, é só mandar um e-mail pra paranerdia@paranerdia.com.br. É, e falando em reclamação de e-mail, parece que realmente a campanha do ALX de vamos parar de mandar e-mail pro Paranerdia tá surtindo efeito, porque mais uma vez nenhum e-mail foi mandado para este episódio. Eu ainda sou otimista, vai aparecer alguém que vai mandar e-mail, entendeu? A gente não vai precisar mudar o nome do quadro. Não, eu tô pensando em mudar pra Nerd Comentários ou alguma coisa assim, porque Nerd Meio não tá mais valendo, não. E a culpa é toda sua, senhora LX, tá? Ai, ai, ai. Eu tô achando realmente que ele rogou uma praga no Paranerd. Cara, deve ter alguma maldição, algum trabalho de macumba, cara. Eu não sei o que o LX fez, mas é culpa dele. Vamos descobrir esse negócio já. Tá, bom. Bom, E quem não quiser mandar e-mail, como o pessoal não está querendo mesmo, pode fazer comentários no post do Paranerdia ou também pode entrar em contato com o Paranerdia via o Twitter, que obviamente é @Paranerdia, ou também dar um joinha lá na fanpage do Facebook, que é facebook.com/Paranerdia. E também tem o seguinte, todos os posts que a gente faz tem sempre aqueles famosos links para o Submarino e para o Senhor Saraiva, né? Até porque isso aqui não se paga sozinho, tá? Vão lá, vão comprar, vão dar o dinheiro para esse cara aí que a gente conseguir pagar esse negócio aí direito. É isso aí. Um outro recado que eu quero dar, eu tive algumas participações pela podosfera fora, eu estou cada dia mais fazendo jus ao meu cargo de afiliado do Eduardo Salles Filho, do Papo de Gordo, e nas minhas arrozadas de festa, eu participei do DVD Cast número 11 do meu amigo Doc, do DVDicas, e a gente falou sobre a trilogia Robocop. O que você acha desses filmes, Gabriel? Robocop fez parte da infância. Isso aí a gente não mexe. Eu acho muito foda. Sempre achei muito foda, mas eu não tenho cara pra assistir de novo agora, não. Ah, o Robocop 1 ainda dá pra assistir. Ele passa fácil da regra dos 15 anos. Bom, também participei do BadernaCast número 44 do site Ultra Badernista, do meu querido amigo Pimp Mal, e a gente falou sobre o filme Gigantes de Aço, que até agora há pouco estava em cartaz no cinema. Você chegou a ver esse filme, Gabriel? Filmaço, né? A gente teve umas opiniões bastante interessantes sobre esse filme. Eu quase cheguei a participar do Climax Cast número 12 sobre o assunto politicamente correto. O que aconteceu é que eu só participei de uns primeiros 5, 10 minutos de programa, então eles tiveram que cortar minha participação, mas eles fizeram o favor de me colocar nos erros de gravação deles. Então, se vocês quiserem ver pelo menos as minhas pagações de mico neste episódio do Climax Cast, o link, obviamente, vai estar aqui nos links relacionados. É, isso conta? Conta. Ah, lógico que conta. Tá pensando que arroz de festa tem que ser arroz de qualquer maneira, nem que seja só nos erros de gravação. Cara. E a minha última participação, e eu deixei a melhor pro final, desculpe os outros três, mas essa é a que eu tava mais esperando pra contar. Eu participei do Jurassic Cast número 16, sacaneando de maneira espetacular o filme Aventureiros do Bairro Proibido. Pô, sabe o que deve ter sido? Eu não ouvi ainda porque saiu hoje, no dia que a gente tá gravando esse programa. Mas, cara, deve ter sido um negócio homérico, eles te zoando, assim... Ah, já começou a história... Não, já começou com a história de zoação do Paulo Henrique Amorim, né? Isso foi de praxe. Não, né? É, justamente. Tu te prepara pra cuspir café em outro monitor. Não, tá? vou usar uma roupa preparada pra isso. Muito bem. Bom, depois dessas participações e recados dados, vamos agora ler os comentários que foram feitos do episódio 45 do podcast em Boteco. O que tu achou do episódio, Gabriel? Cara, eu achei assim, eu não ouvi tudo, mas não terminei de ouvir tudo por conta do meu trabalho maldito. Mas, cara, eu vou terminar de ouvir porque até assim, os 15 primeiros minutos que eu ouvi tava bem bacana, cara. E se bobear, ainda vou participar de um. Ah, vai. Do próximo podcast Boteco eu tenho que te levar pra participar também. Bom, o primeiro comentário foi de Celo Gomes, do site O Gamer Boy, que participou inclusive dessa gravação, e ele disse: rindo muito com este Paranerdia, foi muito divertido ao vivo e está sendo muito divertido ouvindo agora. Espero encontrar todos novamente. Eu também espero, Celão. E o próximo, quem comentou, Gabriel? O próximo foi o Bruno Gunter, do Podtrash. Uhum. Ele botou aqui: a música Bebê Quer Levantar é o tema do Exumador. Eu perguntei se podia falar palavrão. Quanto ao áudio, porém é que Alexandre não estava acostumado com o gravador emprestado. Consequentemente, ele acabou falando muito próximo do microfone, provavelmente era o omnidirecional. No máximo, um subcardioide. Como eu não sabia que ia rolar a gravação ao vivo, não levei o meu equipamento, não levei equipamento algum. E não teve microfones cardioides para minimizar o som externo e maximizar o locutor, como em um show de rock, por exemplo. É, e eu, como não entendo porra nenhuma de gravação de áudio e edição de áudio, eu não entendi merda nenhuma disso que ele acabou de falar. Mas como o Bruno entende desses assuntos, deve ter sido alguma coisa realmente muito importante. Bom, outro comentarista e já bastante acostumado a fazer comentários lá no Paranerd é o Drug, meu querido comentador de estimação. E ele disse: o que aconteceu nesse Paranerd? Tu ligou o foda-se mesmo, hein, Nerdmaster? Não, filho, aquilo ali é o comum no podcast em boteco. Quando tô num podcast em boteco com a galera, a gente tem os famosos papos de boteco. Não é o que acontece normalmente num Paranerd. Por isso ficou tão estranho. E posso dizer que ficou bom o cast, bem bagunçado, mas vamos combinar que este definitivamente era um podcast conversa de bar. Então é exatamente assim que ele tinha que ser. Curti pacas o podcast, só que cheguei à constatação de que eu sou velho. Eu sei o que é PLP e SP e também tampava a trava da fita com o esparadrapo para gravar por cima de algo que não me interessava mais. Risos. Valeu, Drug. Teus comentários sempre são show de bola. E quem mandou um comentário, Gabriel, que eu não quero ler esta próxima pessoa. Faço questão de não ler esta próxima pessoa. Leia você, por favor. Ai, caraca, mimimi, vambora. Próximo comentário do ALX, tá? ALX. Falei mesmo. Ele fez um comentário bem grande. A gente vai dar a resumida aqui, tá? Ele disse basicamente o seguinte: o cast foi muito bom, apesar de ser uma conversa de bar, deu pra se sentir que era algo feito para quem estaria do outro lado. Sensacional. Vou começar o comentário dizendo que já coloquei fita adesiva em VHS e cassete para poder gravar de novo. Por que não fez isso? Aliás, vale a pena explicar que a proteção contra gravações era justamente quebrando as cabeças do lacre de segurança da mídia. E também sei que LP, EP e SL, algumas marcas eram as últimas. Eram o quê? Algumas marcas chamavam esta última de SLP. Eu lembro disso. Eu lembro que meu pai falava dessa velocidade, SLP. Estes modos deixavam a fita com 2 horas, 4 e 6 de duração. Se eu não me engano, tinha algumas que me deixavam com 8 também. Eu acho que eu tinha umas com 8, que eu lembro que eu gravava muito com 8 horas de duração. Ficava porcaria, mas tinha coisa pra caramba na fita. É verdade, eu também lembro disso. E quem é o próximo aí? O próximo é o queridíssimo Léo Bruschi. E ele diz o seguinte: fala, senhor Nerdmaster, é nós aqui de novo para comentar. Muito bom o podcast, infelizmente ele arrebentou meus tímpanes, sacanagem. Mas o som tá bem ruim nesse episódio, né? Eu não consegui ouvir até o final, de qualquer maneira foi bom o episódio. Continue o ótimo trabalho, está muito bacana o podcast. Ah, quase esquecendo, os ouvintes podem mandar recado de voz? Devem, eles devem mandar recado de voz. PS, quando precisarem de alguém para gravar, ajudar em alguma coisa, um ouvinte desocupado que adora podcast, pode me chamar. Beleza, Léo, pode deixar que se tiver uma oportunidade, eu chamo vocês. E eu quero deixar bem claro que a partir deste episódio de hoje, vocês vão sentir uma tremenda melhoria no áudio, principalmente no meu áudio, graças a melhorias que eu fiz na aparelhagem daqui do meu computador. Melhorias melhorando, melhorado. Ah. Isso. Melhor. Obrigado. E agora eu quero, inclusive, desafiar o senhor macumbeiro ALX a achar defeitos no meu áudio. Acha agora que eu quero ver, seu filho da mãe. E quem mandou o último comentário pra gente, Gabriel? O último foi o Thiago da Porta Soares. Eu botei aí, Nerdmaster, adorei o programa, sem pauta, sem linha narrativa, sem pudor nenhum, sensacional. Espero que um dia eu tenha a oportunidade de participar desse famoso podcast de boteco, e que você também possa visitar o Podbreja, que também é muito divertido. Um grande abraço. Falando no Thiago, acabei de me lembrar de uma coisa que eu havia quase esquecido. O Thiago lançou recentemente, ou vai lançar recentemente, que eu não sei quantas anda até o dia da gravação desse e-mail, a espiral, ou melhor dizendo, um espiralado sobre um conto que ele fez chamado A Ceifada. E ele me pediu para fazer uma participação com dois personagens. Então, olha aí, mais uma arrozada de festa para mim. 5 esse mês, olha que beleza. Tô participando bem. Não. Eu fiz uma voz... Cara, aliás, eu fiz a mesma voz no Jurassic Cast. Eu fiz uma voz, sabe de quem? Daquela Ross do Monstros S.A. Tipo... Wazowski, você não entregou a papelada. Muito mesmo. Com essa ficamos por aqui. Obrigado por você ter participado da leitura de e-mails, Gabriel, mas já tá na hora também de tu participar de um episódio, né? É, né? Tá na hora. Então a gente fica por aqui até daqui a 15 dias com mais um episódio do Paranerdia. Fiquem agora com o Curioso Nerds e o Cine Nerd. Vamos lá. Abração. Tchau, tchau. Ei, Luke! Eu sou seu pai! Curioso, né? Para o Curioso Nerd desse episódio, vou explicar o que é o tal do Diecast, dito e muito bem dito pelos meus convidados. E para explicar isso, ninguém melhor do que o especialista nesse assunto, o Ícaro, o senhor Seu Panda, que junto com o Luciano Pires fizeram essa brincadeira durante as gravações do Paranerd. Escute agora a voz dos especialistas. Seu Panda, por favor, pra mim que tô chegando agora, o que é diecast, hein? Diecast é o processo de fundição dos metais pra fazer o carrinho. Ah, legal. Então são carrinhos de metal fundido, é isso? Isso. Mas é uma liga de metal, né? Aí leva um monte de metal, e dependendo da empresa, eles colocam até prata, o chumbo, qualquer coisa assim. É, e o legal é que quando você dá o nome diecast, pode cobrar mais caro, né? Também, né? É que nem aquele peixe, né? Que você troca o nome do peixe, põe San Peter na tilápia e cobra mais caro. É. Pois é. Cine Nerd. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars. Para o Cine Nerd deste episódio, eu gostaria de recomendar o filme O Virgem de 40 anos em DVD, que foi comentado pelo Luciano Pires durante o episódio. Na história, Andy, interpretado por Steve Carell, tem 40 anos e uma vida tranquila. Mora sozinho, trabalha numa loja de produtos eletrônicos e se diverte com seus bonecos de heróis e quadrinhos. Nem a sua virgindade o atrapalha, mesmo tendo 40 anos de idade. Porém, quando seus colegas de trabalho descobrem que ele nunca transou, todos decidem que chegou a hora de Andy mudar de vida, mesmo que nem o próprio Andy queira isso. O DVD é divertidíssimo e eu o recomendo. Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds, nerds e nerds. de volta. Bom, senhores, eu os convidei aqui. Essa ideia desse podcast, na verdade, foi de eu ter ouvido um episódio do Café Brasil sobre ser possuído por suas posses. Você lembra disso, Luciano? Opa, possuir ou ser possuído. Exatamente. Ah, ser possuído, esse aí eu ouvi. Ouve esse episódio, Panda. Pra quem é colecionador, cara, isso dá uma bofetada na cara, que é uma coisa de louco. Aliás, muita coisa do Café Brasil são bofetadas dadas com carinho, né, Luciano? É, eu costumo dizer que é um programa provocacional, sabe? Ele é feito exatamente pra provocar. Você tem que terminar de ouvir o programa e falar assim, cara, odiei ou então amei. O que não pode é a indiferença, né? Então, ah, sim. O desenho do programa é exatamente esse, cara. Ame ou odeie, só não fique indiferente. E essa história do possuir ou ser possuído bate de frente com colecionadores, que afinal de contas, na tua opinião, Pandinha, o que é ser um colecionador? Cara, pra mim, ser colecionador é gostar de alguma coisa que você se identifique e você querer muito, entendeu? Meu ponto de vista é esse. E pra você, Luciano, o que é ser um colecionador? Eu acho que tá nessa linha mesmo que o Panda falou. Eu tava até pensando bastante nisso hoje, imaginando qual é o lance da coleção, né? Que é eu acho que é um lance estético, né? Quer dizer, tem alguma coisa que te agrada tanto esteticamente que você quer ficar próximo dela. E você vai se aproximando, aí aparece uma outra parecida, e outra, e outra, e outra. E quando se aparecerem, aquilo te preenche, né? Então, um colecionador maluco, aquele cara que ama aquilo que ele coleciona, o prazer dele é ter aquilo nas mãos, né? Eu, por exemplo, eu não consigo emprestar um livro e ler um livro emprestado. Eu preciso ter o livro, né? Ele tem que ser meu. Né? Eu tenho uma coleção de livro, um negócio gigantesco, uma biblioteca muito grande, porque eu simplesmente não consigo não tê-lo, né? Até já pensei, mas que relação é essa, né? Deu com essa coisa de ter que ter o livro, sabe? Emprestar o livro, né? E eu acho que é esse lance aí. É uma necessidade até que me parece que é estética, sabe? Ter que estar próximo daquela coisa que me agrada. Beleza. E aproveitando então, quais são as suas coleções? A minha coleção principal é uma coleção de DVDs. Eu estou chegando praticamente na casa dos 900 DVDs, todos originais, nenhum pirata entra na minha coleção, nos seus Piratas do Caribe. E isso é uma coleção que eu particularmente tenho bastante orgulho dela. E tu, Panda, você tem mais de uma coleção ou não? Ah, eu tenho minha coleçãozinha de diecast, né? Que eu acho que hoje já passou dos 1000. Tenho também minha coleçãozinha de revistas, né? Só que os formatinhos pequenos eu me desfiz em Manaus antes de vir pra cá, pra Curitiba. Uhum. Quando eu vim de Manaus pra cá, eu tive que deixar meus formatinhos, né? Porque não tinha como trazer. Não tem espaço aqui no apartamento. Aí eu deixei meus formatinhos em casa. Eu também tenho aqui comigo, hoje em dia, só edições encadernadas grandes, né? Das revistas que eu tinha antigamente. Que foi meio mal, marcou um pouco minha vida, porque por causa disso eu ainda leio quadrinhos até hoje. Uhum. Eu devo ter o quê? Eu devo ter umas 100 edições, aí tem meus livros de desenho também, que já virou um vício já. Eu tenho um livro de anatomia de um artista, mas quando eu ouço falar de outro artista, eu já pego o livro dele e compro. Aí já tem uma coleção de livros também de anatomia, tem os meus Transformers, tem também meus Action Figure, que eu tenho alguns. Ou seja, isso é só pra vocês perceberem, ouvintes, que eu não chamei o Panda aqui por causa do seu lindo rosto. É. Somente porque ele é feio pra danar. E ainda bem que você me acha feio, hein? É, se eu te achasse bonito, ia ser muito estranho, né? Pois é, a gente já tá me olhando atravessado aqui, ó. Tá certo. E tu, Luciano, o que que você coleciona? Então, cara, acho que tem que vir a coisa meio no tempo, né? Ao longo do tempo. Eu, quando era garoto, eu colecionava também o Diecast. Eu tinha uma coleção gigantesca de Matchbox, os carrinhos Matchbox, que era meu pai que trazia pra mim. Naquela época vinha muita coisa do Paraguai, né? Eu tô falando em 1970 e abobrinha, né? Uhum. E tinha uma coleção muito grande daquilo dentro de uma malinha. Tinha uma coleção de trem elétrico também, que era mais a coisa que era do meu pai e que acabou passando para mim e pro meu irmão, né? Então meu pai comprava os trens elétricos, aquela coisa, tinha uma coleção muito grande, mas com o tempo essas coisas se perderam, a gente foi crescendo e foi abandonando, né? Eu mantive uma coleção de livros, tenho livros desde que eu era moleque, que estão comigo aqui. Eu tenho uma coleção muito interessante de... pode ser um action figures brasileiro, é só Lampião e Maria Bonita. Olha! Onde eu vou, eu compro a dupla, cara. Então eu tenho aqui um monte delas aí, que são as figurinhas, né, Rosa? São as estatuetas de Lampião e Maria Bonita, que eu viajo muito pelo Nordeste do Brasil e cada lugar que eu vou eu procuro uma visão diferente desses ícones da cultura brasileira, né? Daquelas estatuetas de feirinha, de artesanato, cara, cerâmica, tem, né? De todo jeito, cara. Tem de cerâmica, tem de madeira, tem o que você imaginar, tem de sisal, tem de tecido. Onde eu acho uma diferente, eu trago pra cá, né? Oh, aliás, eu dei até uma parada nela porque já não tem mais espaço pra... Esse é um problema dos colecionadores, né, Panda? Espaço. É, e eu tô ruim. Meio ruim das pernas porque os meus eu coleciono dentro da embalagem ainda. É, né? Esse é profissa, ele é profissa. Não, esse é colecionador roots, né? Aquele colecionador que honra a coleção, né? É. E aí eu tenho minha coleção de DVD também. Eu tô aí perto de você também, uns 800, 900 DVDs. Que é uma coisa muito louca, cara. Porque é o seguinte, bicho, eu sou alucinado por home theater, essa coisa toda. Mas desde o final dos anos 70, cara. Uhum. Quando surgiu no Brasil um videocassete, que foi um Sharp grandão que apareceu lá no começo dos 80, pô, cara, eu saí correndo, comprei aquilo, cheguei na minha casa, puxei um cabo dele, consegui ligar no meu equipamento de som, liguei na televisão, e eu fiz um home theater na minha casa, com uma TV mono, com um videocassete mono e com um som mono, que foi uma loucura. Dali pra frente, eu nunca mais parei de investir num home theater, né? Maneiro. Então, eu montei uma baita coleção de VHS. A tecnologia atropelou isso tudo, eu acabei dando um monte daquilo, perdi, joguei fora, guardei alguns comigo aqui. Dali eu pulei para uma coleção do Laserdisc, que era o discão laser grandão, sim, né? Aí tá aqui do meu lado, eu tô olhando para ela, que tá uma coleção grande aqui, que eu não sei o que fazer com isso aí. Tem o aparelho também, tá tudo envelhecido, a imagem já tá um horror, né? Dali eu pulei pro DVD. E agora o Blu-ray, cara. Então, e agora entrou o Netflix no ar, então eu já tô sacando que minhas coleções vão desandar tudo, porque isso aqui vai virar... Ter um DVD já tá ficando demodé, né? Porque Pra mim, não. Ela vai ser atropelada, cara. Daqui a pouco não vai ter mais o aparelho, não vai ter mais. Então nós vamos ficar com coisas vintage, né? Que nem coleção de... Coleção de vinil, né? De disco de vinil. Né? Exatamente. Que tá voltando, né? Que tem uma empresa no Rio que vai voltar a prensar. Sim. Tem, então. Já estão prensando. Inclusive tem vários artistas novos aí que estão lançando coisas em vinil que custa uma nota preta, cara. Agora, sim, hoje era uma nota preta. Antigamente era baratinho comprar um vinil. Então ele vem muito caro agora, né? Mas é aquela coisa, é uma coisa pra colecionador. Quer dizer, uma coisa que vai ficar muito pra um restrito, né? A grande massa não vai consumir mais isso. E o DVD tá indo pro mesmo caminho. Então, eu olho pros meus 800 aqui, imagino o cara daqui a 5 anos. Isso aqui não vai servir pra nada, cara. Porque o aparelho não tem mais, a coisa já passou, vai estar tudo digitalizado. A minha coleção vai ser uma coleção virtual, vai estar uma nuvem, né? Eu vou baixar o filme que eu quiser ver, assistir e devolver pra lá. O que me leva pra uma questão muito louca, cara. Como é, que é aquilo que eu falei no começo aqui, como é que eu vou conseguir colecionar um negócio que eu não consigo pegar? Essa que é justamente a minha opinião sobre isso, que eu acho que nunca vai desandar a história de ter DVDs, Blu-rays ou coisas físicas, porque colecionar é você ter na mão, é você ver, você ter aquele, o ato de possuir, ou por mais que a mídia esteja indo pro virtual, esteja indo pro usar as coisas na nuvem, como você falou, cara, o ato de você possuir precisa ter um objeto físico para ser possuído. Senão, eu não consigo imaginar possuir um arquivo MP3, por exemplo. Eu já vi todos os 270 Ebraus Café Brasil, mas eu não coleciono Café Brasil. Eu sei que tem lá os arquivos no site quando eu quiser baixar para ouvir de novo. Então eu não tenho coleção de Café Brasil, por exemplo. É, eu acho que nós vamos ter que reinterpretar essa questão de coleção, né? Porque tem dois lados aí. Eu tenho uma coleção de música gigantesca. Eu devo ter comigo hoje alguma coisa em torno de 40 mil arquivos de música, cara. Que eu juntei de todo jeito que você pode imaginar. Isso está dentro de um computador, né? É ali que eu me abasteço para poder botar as coisas pro Café Brasil. Agora, aquilo não existe, cara. Aquilo são bytes que estão no lugar, que se um belo dia resolver dar um curto-circuito lá, eu perco tudo. É claro que eu tenho os backups e tudo, mas ele não existe visualmente. Eu não consigo pegar na mão, né? Eu não consigo trabalhar para fazer o meu programa pegando a capinha do disco, olhando a foto do cara, vendo as informações. Não, eu puxo um arquivo e vou para a internet buscar a informação daquele arquivo, que também está num lugar que eu não sei onde é, né? Quer dizer, isso muda aquela minha relação estética. Quer dizer, eu não consigo passar na frente e olhar como hoje. Eu olho a minha coleção de DVD aqui e me encho os olhos, né? Cara, que coisa legal, que gostoso ir ali e ficar mexendo, pegar neles, né? Na medida em que isso virar essa coisa virtual, nós vamos ter uma loucura aí, porque eu não consigo mais tocar nisso, né? Sim. O que me preocupa é o seguinte, é provável que essa coisa seja tão maluca que logo mais, daqui a 5, 6, 10 anos, se você quiser ter um DVD, cara, você vai pagar um preço muito caro. Vai ser que nem o caso do vinil, né, hoje em dia. Exatamente, vai ser produzido só para aquela meia dúzia que quer continuar mantendo essa relação com o seu próprio... com esse objeto que você quer pegar na mão, né? Uma coisa que me causou espanto foi outro dia numa loja de shopping desses da vida, não, uma loja de produtos eletrônicos, ter lá um toca-discos como sendo uma coisa de última geração. Olha, especial, último modelo, é um toca-discos. Um toca-discos, porra, pra vinil. Mas que é isso? Eu trouxe pra mim dos Estados Unidos um com saída direto pra dentro do computador. E eu uso esse bichinho pra botar o meu toca-disco lá, eu boto meus discos velhos ali e capturo coisas que não existem em lugar nenhum, né? Só tem no vinil. E então ele já tem uma conexão direta. E agora os caras já largaram o outro que você, a partir dele, ele já digitaliza direto, né? Você bota ali, conecta no teu iPhone, no teu iTunes aí, ele já vai digitalizando direto. Agora, sabe uma coisa legal que isso aí tá me mostrando? O seguinte, esse risco que nós estamos correndo não vai acontecer com o diecast, né? Você não vai digitalizar um diecast, né? Então, eu acho que quem coleciona informação, que é o livro, que é a música, que é o cinema e tudo mais, tem esse risco de ter que abandonar o digital. Exatamente, ele vai abandonar essa coisa da distribuição, né? Como é que isso é distribuído? Ah, é por meio de um pequeno disco prateado. Esse disco vai mudar, cara. Vai ser, de repente, uma coisa qualquer aí. Vai ser um pedacinho de joia, vai ser uma coisinha minúscula. Muda, então, o formato e você vai acabar abandonando essa coisa, né? O diecast, não. Então, minhas figuras do Lampião e Maria Bonita também não, né? Então, acho que tem essa diferenciação. Quem coleciona produto de informação vai sofrer com essa mudança da digitalização. Tá, ok. Falando em peças da nossa coleção, qual seriam as peças que vocês dizem, cara, esse é o meu orgulho, essa é a minha joia da coleção? Panda, qual é a joia da tua coleção de diecasts? A joia da minha coleção foi uma miniatura que um amigo meu lá, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que ele foi para a convenção da Mattel ano passado, em novembro. Ele foi na convenção e lá tava o Larry Wood, que é o cara que praticamente criou 70% dos carrinhos da Hot Wheels, entendeu? Foi o designer sênior que cuidou da marca, assim, bem dizer, um velhinho bacana. O Daniel, esse meu amigo, ele foi lá na convenção e conversou com ele tudinho, e ele conseguiu um Camaro Concept de 2009, da linha que, dessa linha mainline que sai na, que tem pra vender nas Americanas, nessas lojas assim. Ele conseguiu que o velhinho foi lá e autografou pra mim, botou meu nome e autografou o carrinho. Esse eu acho que é a peça mais rara assim da minha coleção. Então, o que ficou raro nessa peça não foi a peça em si a assinatura do designer, né? É isso, do Larry Wood. Isso. Que legal, maneiro, legal. Mas só entende isso quem é um maluco colecionador de diecast, né? Que é o cara que sabe do que você está falando, que entende essa relação que você tem com o velhinho que foi o criador. Quer dizer, esse valor que tem aí só é assim para um colecionador, né? Para quem coleciona, né? Outro que olhar vai falar, puta, não sei quem é, não sei o que é isso aí, não tenho a menor ideia, não tem valor nenhum, né? Para você que tem essa coisa sentimental, isso vale muito, né? Sim. Acho que seria o equivalente a você pegar uma revista que você acabou de comprar na banca do Homem-Aranha e pedir pro Stan Lee assinar. É isso aí. Exatamente. Vai ficar bem nerd essa conversa. Tá bom, quase. Então o equivalente ao Larry Wood e ao Stan Lee. É isso aí. O Jack Kirby. Legal. E ou aí? Ou ter um iPad assinado pelo Jobs, pode ser? É, que agora não dá mais, né? O que não dá mais, né? Boa, agora vale um dinheirão, cara. Boa. E tu, Luciano, qual a peça que você acha que você tem orgulho de dizer, cara, isso faz da minha coleção uma coisa especial? Ah, eu tenho um casal de Lampião e Maria Bonita aqui, cara, que eu comprei no Recife. Eu tava num hotel e vi esse casalzinho em cima do balcão do hotel. Aí fui lá perguntar, o cara falou, isso aqui é um artista que tem aqui na região, ele faz e não faz um igual ao outro. Aquilo é feito à mão, cada um sai de um jeito, né? E aí eu encomendei. Encomendei pra esse artista, entrei em contato com ele tudo, falei com ele, encomendei. E o cara fez e mandaram pra mim. E eu recebi aqui numa caixinha. Então eles são de argila, né? Bem grandões. Deve ter uns 60 centímetros de altura do casalzinho. Mas é lindo, cara. E eu sei que aquela peça é única. Ninguém no mundo tem outra igual aquela, né? Tá aqui no meio. Não, no meio da minha coleção tá os dois em pezinhos ali, que é aquela coisa especial, né? Aqui também no mundo do diecast também tem um pessoal que customiza. Tem gente que hoje em dia eu já conheço alguns customizadores que ganharam concurso lá fora nos Estados Unidos. Daqui. E um deles tá até lá no meu blog, que ele customiza a miniatura 1x64. Sabe? Tipo, abrir o tampo, tirar o chassi, lixar, recortar, rebaixar. Por exemplo, Você tá dizendo que tem tanning pra dar Jessica? Tem. Tem um Fusquinha que o Fittipaldi usava no início da carreira dele, que era o Fit Fusca. Esse meu colega, ele pegou e ele resinou. Ele pegou um diecast todo, recortou, rebaixou e ele fez a montagem do Fit Fusca todo num Fusquinha 1x64 da Mattel. Que legal. Que ganhou prêmio ainda. Eu não posso falar que eu faço esse tipo de customização, mas eu tenho uma historinha legal que é o seguinte. Eu comprei uma vez um Fusca branco, bem... um Fusquinha razoavelmente grande, não é uma coisa muito pequenininha, não. Não é naqueles Fusquinhas estilo Hot Wheels, não. Um Fusquinha... tipo, o dobro do tamanho de um Hot Wheels, certo? Aí eu peguei, ele é branco. Aí o que que eu pensei? Cara, o que que eu posso fazer com isso daqui? Catei, fiz uns adesivos no computador, virou Herbie. É uma peça única também, né? É, porque fui eu que fiz os adesivos, então não tem nenhum outro igual. Sim. cara, Herbie eu acho que é o carrinho mais customizado até hoje. O pessoal não encontra mais. Tem o carrinho dele, que saiu pela Johnny Lightning, só que ele é muito caro e você não encontra mais, porque virou item de colecionador mesmo, só foram feitos o quê? 200 pop. Aí tem gente que customiza e ganha uma nota violenta com isso. E vamos levar em consideração que o Reb é uma customização fácil de fazer, né? Porque é pegar um fusquinha branco e qualquer conjunto de adesivos você já tá fazendo o Reb. É. Quais loucuras vocês já fizeram por conta da sua coleção? Vixe Maria, cara, eu já saí atrás de livro. Eu me lembro uma coisa, que é uma fascinação por umas histórias de aventura, esses aventureiros, os caras que subiram o Everest, aquela história toda lá, né? E tem uma dessas histórias que é muito louca, que é de um coronel Patterson, que tem até um filme chamado, A Sombra e o Escuridão, que conta essa história. Os caras estão construindo uma estrada de ferro, uma ferrovia lá em Tsavo, na África, e quando chegam no lugar que tem que construir uma ponte, eles vão pra lá, estão isso em 1800 de abobrinha, estão construindo a ponte e aparecem dois leões que começam a comer todo mundo. Cara. Os leões estão lá e vão comendo a turma, e fica um negócio maluco, e esse coronel vai pra lá, ele cuida disso, dessa coisa toda, e ele começa a tentar caçar os leões, e é uma loucura, porque até ele matar os leões comeram mais de 1000 caras lá, né? E é uma coisa muito louca essa história, é muito doida, porque ela é verdadeira. Eu fiquei fascinado por essa história, eu assisti o filme, adorei a história, e aí saí pra internet, e eu tô falando no começo da internet no Brasil, cara, em 2000 e alguma coisinha, quando a gente tava começando a descobrir esse processo de os caminhos da internet, né? E eu entrei ali, cara, e comecei a procurar, e encanei que eu tinha que comprar o livro original que esse cara escreveu em 1800 e não sei quanto lá, né? E, cara, fui, e consegui achar num cara especialista em livro raro. Achei uma edição de 1906, se eu não me engano. Linda, maravilhosa. Comprei, cara, e tenho ele na minha casa hoje aqui. Deve ser a segunda edição do livro. A primeira eu não consegui encontrar, mas achei a segunda edição. Eu me lembro que foi uma semana de pesquisa, de entrar em contato com o cara, tudo. Paguei acho que $600 na época, cara, porque eu queria tanto aquela coisa que eu acabei fazendo essa loucura, né? Eu acho que essa foi a maior loucura que eu fiz em termos de pesquisa e de encontrar. A hora que o bichinho chegou, eu peguei na mão. A alegria foi imensa, né? Não há dinheiro que pague, cara. Você tem na mão aquele objeto que não tem valor nenhum pra ninguém, cara. Só tem pra mim, né? Esse é o grande lance. Maravilha, maravilha. E tu, Panda, qual foi a maior doideira que tu já fez por alguma peça da sua coleção? Cara, eu acho que a maior doideira que eu fiz foi... não acho que nem foi doideira, foi... eu acho que a maior doideira era prestar serviço de design, né? Mas sempre vendo alguma coisa que fosse pra minha coleção, entendeu? Tem uma miniatura que eu lembro que eu fiz pro gringo, arrumei pra ele o site dele, dei uma guaribada e ele perguntou o que você quer. E ele era colecionador, né? E eu sabia que ele tinha um Bonnie Shaker, que é um carrinho com cara de caveira, que era da coleção Larry's Garage, só que da versão de Natal, que era muito raro, porque só saíram 500 no mundo tudo. É, pra pegar esses carrinhos assim é complicado, porque a maioria das vezes os colecionadores abrem as caixas, tiram os carrinhos melhores e deixam, e depois repassam por um valor muito alto, né? E esse meu amigo, eu sabia que ele tinha contato no Walmart lá. Eu fiz o trabalho pra ele, aí eu pedi, olha, eu quero uma Dai Delivery e um Bonnie Shake do Last Garage da versão de Natal. Aí ele foi lá e conseguiu pra mim e me mandou. Só que quando chegou aqui, o pessoal daqui de quando eu mostrei pro pessoal do blog, o pessoal de Curitiba, o pessoal enlouqueceu vendo aquilo ali. Aí teve ninguém querendo comprar na hora. Tu se mostrou também, né? É, lógico. Não, mas cara, é isso que é o legal de colecionar. Exatamente, cara. Nem pra tipo, querer aparecer, entendeu? É mostrar aqui, ó, eu tô com um negócio aqui que o pessoal também gosta, porque o pessoal bate palma quando você mostra um carrinho assim, entendeu? Agora, tem outros que são invejosos, que querem comprar pra vender mais caro depois. Sim. Entendeu? Agora, uma coisa que eu acho que o Luciano vai concordar comigo, o Luciano com certeza já ouviu falar sobre a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide das necessidades de Maslow. Sim. O último ponto da pirâmide de Maslow é um negocinho chamado autorrealização. Sim. Segundo a teoria de Maslow, essa autorrealização é a necessidade mais fraquinha das cinco. Porque primeiro vem fisiológica, segurança, social, autoimagem, só por último é que a autorrealização. Mas para quem é colecionador, queridos ouvintes, fiquem bem sabendo que a autorrealização é o motivador dos colecionadores. Porque o que é autorrealização? É aquele prazerzinho particular que só diz direito a você. Não é uma coisa que ninguém vai dizer, caramba, parabéns por você ter esse prazer. Não, é aquele, vamos dizer, prazerzinho secreto que só você tem no fundo do seu âmago, da sua alma, e que se não fosse por essa fagulha, você não seria colecionador. Você não concorda com isso, Luciano? Eu acho que é por aí mesmo. Depois que eu consegui me resolver o que comer, o que vestir, onde morar, tive meu sucesso profissional e tudo mais, chego num ponto que eu falo, agora eu vou realizar meus desejos, né? E eu começo a. O problema é quando essa coisa vira obsessão, vira um toque, né? Aí você inverte as coisas e eu passo a usar o recurso que eu usaria pra comer, pra investir em alguma coisa que ninguém dá valor, que só eu vou dar valor como colecionador. Aí eu virei um obcecado, né? Com certeza. E falando em loucuras, eu não falei da minha, deixa eu falar da minha loucura também. Eu acho, cara, que a maior loucura que eu já fiz pela minha coleção está aqui na minha frente, que é eu ter comprado uma estante de uma locadora que faliu para poder guardar meus DVDs. Você comprou a estante sem DVD nenhum ou só a estante? Sim, só a estante. Eu fiquei sabendo que tinha uma locadora falindo perto da minha casa, fui lá ver, porque isso é uma coisa de colecionador de DVD. Locadora falindo é igual DVDs raros, baratos. Sim, sim. Né? Aí eu fui lá, não achei nada que prestasse ou nada que eu já não tivesse na minha coleção e que me interessasse, mas aí eu fiquei vendo, cara, você vai fazer o que com as estantes? Vou vender. Quanto? Ah, X. Legal, uma é minha. Pronto, comprei. Trouxe pra cá, que eu já estava com sérios problemas de onde enfiar meus DVDs, né? Porque eu já estava colocando no armário, nas gavetas das cômodas e o caramba 4, e resolvi um problema, mas foi realmente um ato de insanidade temporária. Eu acho que eu tô concluindo que nós três somos muito pouco loucos, viu, cara? Porque nossas loucuras até que são bem básicas, né? Não tem nenhuma. Você comprar essa coisa pra locadora aí, pô, tudo bem. Não é loucura. Eu já vi neguinho fazer coisas alucinantes, né? Que é aquela de vender o automóvel pra comprar um negócio que ia andar, passar a andar de ônibus, porque pegou aquela grana pra botar em alguma coisa que era um cara fissurado, né? Eu tenho um amigo meu, eu tenho um conhecido que tem esse lance de áudio e vídeo, né? De ter uma sala de áudio e vídeo, que é uma coisa maravilhosa. O cara, ele não para, cara. Né? Ele não para. Ele lançar um novo, ele já quer um novo, ele já quer o outro. Tem uma caixa de som que custa $5,000 a caixa de som. E aquilo é absurdo que você fala, cara, eu jamais faria isso na minha vida. E o cara vai lá e faz, cara. E a hora que ele descobre que lançaram um negócio mais novo, ele não pode passar pela cabeça dele não ter esse negócio mais novo. Então ele sacrifica qualquer loucura pra botar, ele bota o aparelhinho novo, tem o novo aqui, né? E não é que ele fica com os velhos, né? Ah, tem uma coleção de... Não, o velho ele se desfaz. Mas a obsessão dele é sempre ter a tecnologia mais nova e mais... E nesse processo, cara, o cara... Falou, bicho, como é que é? Não vai trocar. Você não pagou IPTU? Não pagou IPVA? Não, eu usei o dinheiro pra trocar um negócio aqui, né? Ele tá invertendo as coisas porque faz loucura por coleções, né? Eu também conheci um cara, sem brincadeira, Luciano, que ele tinha anunciado no Mercado Livre toda a coleção dele, mas ele tinha de tudo. Tinha Matchbox da década de 70, tinha 3 miniaturas da primeira onda de miniaturas da Hot Wheels, que eram que eram 12 carrinhos, ele tinha 3 deles. Ele botou tudo pra vender no Mercado Livre e pediu um carro. O valor do carro parece que era 30, era 42 mil reais, que era avaliada a coleção dele. Mas avaliado no valor mais baixo, né? Sim. Só que aí ele conseguiu, o cara ofereceu pra ele um carro de 50 e pouco, de 51 mil reais. Não lembro qual era o modelo, mas era Honda. Era da Honda. Aí simplesmente o cara vendeu, o cara deu o carro dele pra pegar a coleção. Pra pegar a coleção do cara. Vocês assistiram, né? Assistiram o Virgem de 40 anos? Já. Você viu? Ele era um colecionador de action figures, lembra disso? Isso. E ele tinha que ter embalagem. E a hora que ele precisa do dinheiro, ele vai lá e vai vender aquilo e descobre que aquilo vale um caminhão de dinheiro, né? Sim. Isso é uma coisa que eu queria perguntar pro Panda. Panda, isso lá nos Estados Unidos é uma mania mesmo dos colecionadores colecionar com a caixa e manter na caixa e não tirar da caixa de jeito nenhum. Aqui no Brasil a galera tem essa mania também ou aqui o povo é mais desencanado com essa história? Olha, cara, aqui no Brasil eu conheço colecionadores que tiram da embalagem. Conheço também colecionadores que nem eu, que guarda dentro da embalagem. E eu conheço gente que é mais maluca ainda, que ele compra da embalagem, deixa guardar na embalagem e na verdade ele compra duas versões, as duas versões iguais. Ele guarda a embalagem, na embalagem e abre o outro. É o dono de cada. Naquele filme ele faz isso, né? Ele tem dois, uh-huh, né? Ele tem uma embalagem intocável e o outro que ele usa pra. Só que aí tem um agravante, sabe por quê? Olha só. O que acontece, a Mattel é a maior empresa de feios do mundo. Por quê? Porque eles lançam miniatura, às vezes você vê uma embalagem onde tem um Camaro, né? Só que quando tu vai ver, não é um Camaro que tá ali, já tem um Chevelle, entendeu? Às vezes os chineses lá, eu acho que eles devem ficar puto com a Mattel, eles devem pegar o carrinho e falar, ah, não me pagaram hoje, vou trocar o carrinho da embalagem. Eles botam outro, entendeu? Botam de cabeça pra baixo, botam sem roda. Entendeu? Não tem controle de qualidade nenhum. E fora esse deles ainda fazem embalagem especial, tipo, a embalagem aqui, ele tem, como aconteceu esse ano, tem a embalagem normal da Hot Wheels, só que quando saiu o filme do Lanterna Verde, eles fizeram uma lingueta preta em cima, botaram Hal Jordan, e essa daí já é um item colecionável, já vira item colecionável para alguns colecionadores. Beleza, beleza. E eu que tenho um problema porque quando eu coleciono, como eu coleciono dentro do blister, quando vem uma embalagem com um carro diferente, ou com, por exemplo, um detalhe diferente no carro ou na embalagem, eu pego. Por exemplo, esse ano eu tenho, acho que uns 4 Chevelles diferentes. De cor. No caso, esse de vir um carro errado na embalagem, ou algum detalhe errado, ou alguma coisa errada, é muito comum de acontecer ou é caso raro que tornaria esse item ainda mais raro numa coleção? Eu vou te falar que isso acontece muito na Mattel, e quando acontece do pessoal pegar carrinho diferente na embalagem, eu já vira item de colecionador e se torna muito caro, mas só enquanto ele permanecer lacrado, né? Depois que abre, perdeu. E ainda tem outra. Pessoal lá nos Estados Unidos, eu conheço gente nos Estados Unidos que coleciona erro da Mattel, por exemplo. Faltando roda, sério? Faltando roda, ou então faltando aquele plásticozinho que simula o vidro, ou se tem um arranhado grande na pintura. Tudo isso aí é item colecionável pra alguns lá. É interessante, né? O pessoal que trabalha numismática, né? Que é a coleção de moedas e tudo mais, e que trabalha com filatelia, coleção de selos, também tem esse lance. Tem moedas que saíram cunhadas com algum erro, que são itens valiosíssimos de coleção. E selo também. Sim. Tem alguns selos especiais. O selo saiu impresso uma série errada. Aquilo vira um negócio de coleção que vale um caminhão de dinheiro, né? E é um outro lance. Quer dizer, eles passam a ser valiosos por serem únicos, né? Ninguém vai ter outro igual porque aquilo foi um erro qualquer, né? Sim. Isso é interessante pra quem cuida da coleção. Mas sabia que esse lance de fazer essas cagadas é só a Mattel que faz, sabia? Porque as outras empresas grandes que trabalham com miniaturas em diecast mesmo pra colecionadores, tipo Johnny Light, MM2, a Green Light, eles não têm isso. Eles não fazem, tipo, erro de embalagem, eles não botam um carrinho que vai estar naquela embalagem com uma foto com o carro em outra. Eles não fazem isso, lá eles têm um controle de qualidade grande. E ainda tem um agravante, porque a mesma fábrica que produz as miniaturas da Hot Wheels é a mesma que produz da Johnny Light, da Green Light, da M2. É no mesmo prédio. Ué, mas é tudo chinês? É tudo lá da China, então? É tudo da China, Tailândia. Por exemplo, o prédio da M2, eu descobri tempo desse. Que eu falei, que eu converso sempre com os gringos, que eu tenho acesso com, do gerente de marketing e do presidente de venda lá da M2. Uma vez conversando com o Richard pelo Skype, ele falou pra mim que o prédio da M2, onde é produzido as miniaturas deles, fica o prédio, no segundo andar fica a linha de produção da Green Light, no primeiro andar fica o da Johnny Light, e lá no sétimo fica o pessoal da Mattel. Aí fica o pessoal trocando informação sigilosa, imagina. Tá vendo, Luciano? Você estava profetizando quando você lançou o Jing Ling. É, o lance da China, né? E aí tem uma coisa interessante, que eu trabalhei muito tempo na indústria, né? E uma coisa que eu aprendi lá dentro é o seguinte, cara, não existe. É muito mais caro você ter duas linhas de produção separadas para fazer duas peças com uma pequena diferença, por exemplo, a primeira qualidade e a segunda qualidade, do que ter uma linha só, cara, que larga tudo igual e o cara troca a embalagem lá na frente, né? Então quando você fala isso, me dá a impressão que esse lance da Mattel deve ser uma grande jogada de marketing, sabe? Deixa sair uns errados de vez em quando, que isso aí vai criando uma coisa nova no mercado, né? Sim, sim. Porque, cara, é muito mais caro ter uma linha diferente. Quer dizer, o cara deve ter um sistema de produção lá que é igual pra todo mundo, cara. É o mesmo tipo, é o mesmo esquema, todo mundo trabalhando igual, o processo de controle de qualidade é tudo igual. Pra ele ter dois controles de qualidade diferentes, custa muito mais caro do que ter um só igual pra todo mundo, né? Perfeito. Então deve ter lá dentro alguma indicação do tipo, cara, deixe passar algumas coisas assim, porque isso vai virar item cult lá na frente, né? Sim, sim. Mas tu sabe o que acontece muito assim nesse mundo de colecionismo, que a gente fica sabendo, o único que deixa vazar a informação é a Mattel. Porque, por exemplo, tem miniatura de 2012 que eu já tava sabendo em junho. Porque tem uns tailandeses, que eu não sei como é que é a máfia lá, que eles estavam mostrando miniatura que ia ser lançada agora em fevereiro desse ano. E tem um outro blog, que é um amigo nosso, que ele fica sempre postando essas coisas, mas ele não diz quem é que faz o negócio, porque ele mostra o carrinho, mas ele não cita quando é que vai, de quando vai ser. Sim. Só que quando eu vou falar com esse tailandês, o tailandês fala, olha, quero sair esse carrinho vai sair em fevereiro do ano que vem. Eu fico, cara, mas como isso? Eu falei, foi um cara lá dentro da Mattel que me deu. Eu fico, cara, mas como isso? Tá vazando informação assim. Isso não é vazado, não é vazado nada, cara. É vazado propositalmente, cara, que é pra criar mesmo esse lance, viu? Isso tá parecendo aquela história do iPhone 4 que apareceu num bar que o cara tinha esquecido no bar. É verdade, lorota. Isso aí de vazar é muito, muita conversa pra poder dormir, mas vamos lá. Bom, seguindo viagem, Luciano, você já teve algum problema na sua vida causado pela sua ânsia colecionista? Já teve algum problema, tipo, você já falou que já teve problema de espaço, né? Mas e fora isso? Não, cara, o problema que você tem é de repente você gastar mais do que devia em alguma coisa, né? Mas eu nunca tive problema assim por causa de coleções, não. Nunca tive, elas só me deram um prazer até hoje, né? E eu desprazer quando você tem que se desfazer delas. Eu me desfiz uma vez uma coleção de disco de vinil, que cada vez que eu me lembro daí, eu apaguei da minha cabeça o termo desfeito daquilo, né? Porque cada vez que eu me lembro, me dói, né? As coisas foram no meio. Agora, eu lembrei de uma história agora, eu tava mexendo aqui, eu me lembrei de uma coisa interessante, uma história muito engraçada, cara. Eu publiquei um artigo meu onde eu comentava algumas coisas que eu falei da minha coleção e comentava um lance de um DVD do Kiss, Unplugged, da MTV. Uhum. Publiquei o artigo e saiu pra lá, de repente eu recebo um e-mail de um cara do Kiss, do clube dos amantes do Kiss, né? O pessoal que é fã clube do Kiss, perguntando, vem cá, cara, como é que é esse DVD seu? O meu DVD é assim, sabe? Ele tem uma capa assim, eu falei, cara, você tem um item de colecionador na tua mão que é raríssimo. Esse DVD não existe em lugar nenhum, quanto você quer por ele? Me veja. Como assim, cara? Eu fui para os Estados Unidos em 2002, em 2001, comprei ali como quem compra uma banana na coisa. E eu não sabia, cara, aquilo foi lançado e foi uma série muito pequena que saiu e desapareceu do mercado. E o cara, bicho, eu quero comprar. Aí eu entrei na internet pra ver os caras pagando $600 pelo DVD, cara. Mas isso em caso de filme, de DVD e essas coisas assim, acontece muito, Luciano. Uhum. Que eu tenho certeza que você deve saber sobre a moratória da Disney, né? Que a Disney, quando lança aqueles filmes prata da casa dela, né? Tipo Branca de Neve, Bela Adormecida, o 101 Dálmatas, ele lança por 2-3 anos o filme. Depois que acaba esses 2-3 anos, eles tiram todas as cópias do mercado e fica 8, às vezes 10 anos sem lançar esse filme de novo. Aí eles lançam de novo uma nova versão, ou nesse caso agora que estão lançando em Blu-ray por causa da nova tecnologia. Mas cara, se você fosse, por exemplo, arrumar a edição de 2002 da Bela e a Fera, que foi uma edição anterior a essa que está agora atual, esse item é de colecionador, porque é uma edição antiga que não existe mais no mercado. Interessante. E esse daqui me parece que deu algum rolo com o direito e tudo mais, os caras não prensaram mais, né? E aí o engraçado foi o seguinte: como eu comecei a buscar, eu fui atrás, comecei a navegar na internet e fui descobrindo a trilha desse DVD. Bom, resultado, cara, encontrei um cara nos Estados Unidos que ele acabou me vendendo todos os bastidores da gravação desse negócio aqui, que foram tirados, eu não sei como. Os caras gravaram esses unplugged, os caras gravam o programa durante horas, né? Gravam duas, três vezes a mesma música. Depois, na edição final, o cara monta aquilo e te entrega o produto final. Só que o bruto da gravação, com os erros, com as coisas que eles tentaram várias vezes, de alguma forma vazou. E eu tenho uma coleção, eu tenho 3 DVDs aqui com aquelas 3 horas de gravação desse unplugged, dos extras da que na verdade não é nem extra, né? É o lixão, tudo que foi cortado e que não entrou na produção, eu tenho ali, quer dizer, o cara conversando com a plateia, o sujeito levantando pra fazer xixi, o outro voltando, todo o bastidor eu acabei descobrindo porque eu entrei no meio desses malucos colecionadores aí, né? Sensacional. É bem legal. Sensacional. É bem legal. E tu, Pandão, problemas que você já teve por ter essa coleção de brinquedo de criança? O maior problema que eu tenho, que hoje em dia nem é mais problema. O maior problema que eu tenho é que quando eu vou pegar as miniaturas pra dar uma olhada, ou então pra dar uma catalogada, que eu boto no Excel, né? A minha sobrinha tá aqui de 5 anos, a Fernanda. Aí ela começa, ela pegava, né, e ia ajudar. Na verdade, eu acho que com 3 anos ela já tava olhando. Ela já olhava assim, aí com 3 anos eu já comecei a ensinar ela, né? Comecei a comprar um carrinho, aí quando eu vi um carrinho rosa, um carrinho bonitinho, que ela gostava, eu pegava, comprava e dava pra ela. Aí o dela, ela abre, tanto que ela chegava pra mim e perguntava: tio, pode abrir? Eu falei: não, esses aqui são do tio, não pode abrir não. Mas o tio vai comprar um pra você. Aí eu comprava, dava pra ela, e esse aqui? Ah, esse aqui você pode abrir. Ela abre e bota na estante da avó dela, que é aqui na a casa da minha sogra, é aqui na frente, ela pega e coloca na estante. Ela já deve ter uns 20 carrinhos. Aí ela tinha um fusquinha que era engraçado, que a minha esposa, ela também tem algumas peças aqui junto com a minha coleção, aí ela tinha um fusca conversível, rosa. Aí a Fernanda tinha chego da escolinha e falou: ah, esse fusca rosa, eu queria esse fusca rosa. E eu deixei de comprar na loja porque tinha 2 lá. Aí eu fiquei: puto, eu não comprei o outro, amanhã eu voltar na loja e vou comprar. Só que quando eu fui lá atrás, não achei. Aí eu fiquei sabendo que aquele fusca rosa conversível, que eu comprei por R$4, o pessoal que, os atravessadores, estavam vendendo a R$25. Urra. Sério. Aí eu fiquei meio chateado, aí tá, deixei pra lá. Aí depois, esse ano ainda, voltei fui numa loja e eu comecei a pegar alguns carrinhos daquele modelo. Quando eu vejo, eu achei o fusquinha rosa. Só que quando eu fui dar pra Fernanda, eu falei: ó, Fernanda, o fusquinha rosa que você queria tanto. Ela falou: ah, tá bom então. Aí eu não queria nem abrir. Pô, aí é sacanagem. Ah, cara, só pra vocês terem uma ideia de como é que existe realmente esse mercado negro do colecionismo tal e coisa, eu tava falando pra vocês agora da moratória da Disney, né? Quando tá, por exemplo, no meio de uma moratória, tipo 5 anos já se passaram desde que uma edição foi lançada e ainda tá faltando, vamos dizer, mais 2-3 anos para ser lançada de novo, uma edição nesse patamar chega a absurdo de 200, 300 reais por uma edição de DVD. Aí você pensa: cara, como é que pode? Eu já teve um caso uma vez que o Rei Leão tinha sido lançado em 2003, se eu não estiver muito errado, uma edição com a trilogia, quer dizer, o Rei Leão 1, o Rei Leão 2 e o Rei Leão 3, né, que é o Rei Leão do Hakuna Matata. Ainda vai ter uma caixa, Ainda vai ter um 3D não. agora, né? É, agora teve 3D, mas eu tô falando isso ainda em DVD. Era uma caixa, uma luva de papelão com 3 estojos de DVD dentro. Então era a trilogia Rei Leão. Aí você vai pensar, cara, isso na loja, se tu comprasse novo na loja, tu pagava, na época, sei lá, R$50 por 3 filmes, o que era um preço razoável. Aí, quando o Rei Leão saiu do mercado por conta da moratória, 2-3 anos depois, apareceu um cidadão colocando essa trilogia para vender, obviamente usada, porque ia ser impossível ele ter um desses lacrado. Ainda lacrado, né? Aí ele colocou usado, botou para vender por, acreditem se quiser, R$500. E sabe o que é o mais engraçado nessa brincadeira? O cara que comprou agradeceu a ele por ter conseguido um preço justo. É isso aí, cara. Não, mas aí esse lance de valor entra naquela máxima, né? Se você quer, você paga, né? Por exemplo, tem carrinho aqui que eu já fui com a Aline pra evento de colecionismo aqui, que a gente coleciona o Bonnie Shaker. Tem Bonnie Shaker lá que, por exemplo, que eu sabia que valia no máximo R$10, mas que ele tava R$17, R$18, R$20, sabe? E eu paguei, mas eu falei, mas eu quero, vou pagar, entendeu? Tanto que hoje eu já tenho amizade com o cara que vende esses carrinhos, que ele já sabe, ó, chegou o Bonnie Shaker da convenção dos Estados Unidos, da convenção do Japão, eu quero. Ele já me liga, ó, chegou daqui da convenção, vai querer agora? Eu falei, ó, agora não dá, entendeu? Beleza. Eu também tô querendo há muito tempo um Batmóvel da década de 60, que você prometeu que ia procurar e desistiu, né, Pan? Não, desisti não, tá no meio dos contatos, viado. Falar nisso, tu veio até e o link que eu te mandei, tu vai ver a coleção de Batmóvel aqui. Eu sei. Bom, pra terminar essa conversa, que aliás tá sendo uma conversa maravilhosa, eu tenho que agradecer muito a vocês por isso. Luciano, você recomenda algum site ou blog que você conheça para quem curte coleções? Ih, cara, depende da coleção, né, que a turma tem aí. Mas antes, deixa eu te contar uma historinha que agora eu lembrei. Quando eu era garoto, eu tava em Bauru, eu tinha lá meus 14, 15, 16 anos de idade, eu comprava toda semana o Pasquim. Eu parava na banca esperando chegar, e eu montei a minha coleção de pasquins quando eu era moleque lá em Bauru. Depois eu mudei para São Paulo, que eu vim para estudar aqui, eu não tinha como carregar aquilo para lá, para cá, e acabei perdendo aquela coleção e foi-se embora, né? Outro dia eu andei fuçando, cheguei num sebo em São Paulo e achei vários exemplares. Eu peguei e comprei um montinho e levei para me dividir com aquele montinho e escrevi a respeito também. Aí um sujeito que me conhece ligou para mim um dia e falou: bicho, eu tenho a coleção do Pasquim aqui encadernada desde o número 1, tá aqui em casa ocupando espaço, eu não quero mais, você quer a coleção para você? E eu sou hoje proprietário da coleção do Pasquim desde o número 1 até o último número, encadernada, cara, inteirinha. E de graça, né? De graça, o cara me deu porque ele sabia que eu curtia, que eu gostava, e falou: cara, fica melhor na tua mão, porque você vai usar e tudo mais, né? E a hora que eu cheguei, ainda veio de brinde uma coleção do jornal que o Stanislau Ponte Preta fez antes do Pasquim, veio junto com aquele negócio. Essas doideiras, né? Quer dizer, quando você conta que tem e o cara entende e vê que você tem amor por aquilo, acabam surgindo as coisas, né? Ganhei livros que não existem mais em lugar nenhum por causa disso, por comunicar. Então, eu acho que tem um link aí, todo colecionador. Se você encontra alguém que ama aquilo que você coleciona tanto quanto você, você acaba mantendo uma relação diferente com essa pessoa, né? Quando eu comprei, eu tinha uma moto, uma Harley Davidson, cara, maravilhosa, linda, uma delícia, maravilhosa, parada na minha garagem, que eu não conseguia andar, envelhecendo, eu ficava triste de tanto ver essa moto. E o dia que eu encontrei um cara que amava a moto, a mais do que eu, o cara adorava aquilo, eu vendi a moto pro cara sem dor nenhuma de consciência, né? Quer dizer, passei aquele meu item de amor pro cara, porque eu sabia que tava indo pra mão de alguém que ama mais do que eu, né? Que nem esse sujeito fez com a coleção do Pasquim, né? Então eu acho que tem muito esse lance, sabe? De você encontrar alguém que tá no mesmo nível, na mesma sintonia. Que eu acho que acontece quando o Panda vai nesses eventos aí de colecionador, quer dizer, é tudo maluco igual, né? Sim. Engraçado é que tu encontra uns caras que pensam igual a você, entendeu? Por exemplo, ó, Luciano, acontece uns lances que eu fico puto nesse meio do colecionismo do diecast, é que os caras são muito fura-olho, sacou? os caras não procuram ajudar o pessoal, o coletivo. Aí eu conheço alguns colecionadores aqui que são colecionadores de verdade. Tipo assim, eles vão, pegam a miniatura, aí encontram uma miniatura que eu tô atrás. Ele fala, ó, fulano, achei a miniatura aqui, aí. Falei, ah, eu quero, ah, beleza, vou te passar por frente com R$5, que é o que tá o preço da gôndola. Não, beleza. E assim a gente vai fechando o círculo, entendeu? Só que a gente vê muito neguinho de pegar, pagar R$5 na miniatura e falar, ó, essa miniatura aqui é 15 conto. Mas só que, pô, mas 15 conto, essa miniatura saiu, agora chegou no lote desse mês, como é que tu vai querer vender a 15, sabe? É um negócio assim meio bizarro. Já aconteceu de, por exemplo, de eu ir pro evento da Mattel ano passado, fui pro evento da Mattel, que neguinho me dava carrinho, sabe? O pessoal falava, ah, tu é da Cat Connect, tá aqui. Os caras me tietando lá pro carro do blog. Aí falava, ah, tá aqui miniatura. Eu falei, não, mas não tenho nada pra trocar. Não, leva, que eu sei que tu gosta de Bone Shaker. Eu fiquei ouvindo lá um podcast, eu vi tuas postagens, tu gosta de Bone Shaker, pega. Aí tá faltando, acho que uns 20 Bone Shaker e tem um outro maluco aí querendo fazer negócio. Bom, então acho que tá bem óbvio que se eu perguntar pro Panda agora qual site ou blog que ele recomenda pra colecionadores, ele vai dizer diecastconnection.com.br, né? Esse aí, o melhorzinho, né? É o melhorzinho, hein? Muito bem. Melhorzinho, né? E eu recomendo para quem curte coleções de DVD e Blu-ray um site de um querido amigo meu chamado Juliano Vasconcelos, e o site se chama blogdojc.com.br. É realmente um dos pioneiros do blog colecionista sobre DVDs no Brasil, e eu tenho a honra de dizer que eu inclusive participo e colaboro lá, né? Já tô entrando aqui agora. Jabás finais, para que a gente possa encerrar. Se você por acaso é ouvinte de podcast e ainda faz o favor de não ouvir o Café Brasil, vocês façam agora o favor à sua mente, ao seu conhecimento, à sua cultura, e procure www.podcastcafebrasil.com.br. Podcasts semanais, certo, Luciano? Quando que sai normalmente? É toda semana, na quinta-feira à noite sai. O interessante é que não ocupa espaço, não custa nada. Então é um item maravilhoso para ser colecionado. Com certeza. E, Pandinha, tens também um podcast lá no Diecast Connection, né, querido? Temos também um podcast lá no Diecast Connection, quinzenal, né? A gente aborda os assuntos relacionados ao colecionismo. A gente costuma... Hoje em dia a gente tá sendo um podcast meio mamilo, sabe? Porque a gente tá meio que pegando no pé da Mattel, porque ela prometeu algumas coisas pra esse ano. Ano que vem já o que ela anunciou recentemente já não vai acontecer. Então a gente tá pegando um pouco no pé da Mattel. Ok. E acho que por isso eu já... Por hoje é só, né? Eu agradeço muito novamente a vocês dois pelo participarem daqui do Paranerd. Luciano, obrigado por você ter participado. Eu curto muito, mas muito mesmo, o teu podcast Café Brasil. Tu sabe disso, que eu já te enchi muito o saco por e-mail. Pandinha, tu sabe que tu é meu primo do coração, de consideração, não de sangue, e eu te adoro de paixão, mesmo quando você participa daquela porcaria do Pauta Livre News. O do pior que o Pauta Livre News é o mais mamilo de todos. É, né? E com isso encerramos por hoje, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. Religion or astronomy.